8196, bom dia. Qual é o horário previsto no plano, por gentileza? É 08190, Zulu. Ah, ok. O plano não chegou aqui pra mim ainda com o transponder. Eu vou aguardar, eu peço que aguarde uns 5 minutos, ok? Ele deve chegar em cerca de 5 minutos pra gente. É, ele vai aguardar. Você saberia adiantar qual seria pra ele, sabe? É pro Galeão, é isso? Confio? É Confins. Confins. A subida será Dael Leda Bridge, ok? Dael Leda Bridge, obrigado. Autorizado o acionamento de Champer Taxi, o Kennel no 06, vai de. Perdão, o Xamia 254. Táxi com 109 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna o Galeão Oceaner 6251. Livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, chama no ponto de espera para a decolagem, o Oceaner 6251. Livre táxi, pátio principal Indy Alpha, ao ponto de espera da 10, chama para a decolagem, o Oceaner 6251. Web 5896, na escuta para a cópia. também na escuta da torre? Ponto de espera da 10, pronto para decolagem, Ocean 6251. Ocean 6251, está autorizado a decolar da 10, o vento é calmo no momento. Livre e alinhar e decolar da 10, Ocean 6251. Bom dia, Salvador. Webjet 6749. Web 6749, um minuto para a cópia Guarulhos 340. Martim, teria a saída prevista? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Ocean 6251 decolou aos 4:06, o controle em 120.8, tenha um bom dia. Controle 120.8, até daqui a pouco. O AB6749 na escuta, para cópia. Afirmativo, senhor. AB6749 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, primeira aerovia Apesulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano. Decola da 10, com curva direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5503 e o controle em 120.8, coteja. Afirmativo, autorizado 340 conforme o plano, primeiro via Apesulu 16, decola 10 com curva direita na Dael Leda Bridge. 5503 é o transponder e o controle de saída 1208, objeto 6749. Correto, 6749, chama para acionamento no 2. Importará para acionamento no 2, obrigado, senhor. Web 5896 na escuta, para cópia. Afirmo. Web 5896 autorizado para Confins, nível 340, pela Apesulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5506 e o controle em 120.8, coteja. Cliente autorizado para Confins, nível 340, decola da pista 10, com curva à direita, Apesulu 16, é a aerovia na saída da El Leda Bridge, transponder 5506-1208, é o controle, o objeto 5896. 5896, correto, cotejamento, chama para o acionamento. A gente vai chamar quando o próximo para o acionamento, objeto 5896.